de ódio no piro, e hoje que eu acabo com essa vagabunda. Tô cheio de ódio no piro, e hoje que eu acabo com essa vagabunda. Tô chupando minha piroca, eu balançando o guarda-chuva. Tô chupando minha piroca, eu segurando a sua.